A verdade é que ultimamente eu sinto-me imenso a absorver o seu. Essa insanidade nossa, quando não quero que seja só minha. Em casa tem um quarto de luz, bonito demais. Dois quartos de luz, outro de amor, outro quarto de dois quartos de luz, outro de amor, outro quarto de dois quartos de luz, quartos de amor, outro quarto de dois quartos de luz, outro de amor, outro quarto de. Oh.